sonho e vai bem longe, que a tua terra está aqui para durar. Olha o mar, fonte da vida, sorte sentida por todos que sofrem. Sente o mar, sal do teu rosto, afasta o desgosto da faina que é tua. O tempo há de chegar para encontrares o teu lugar. Seres o centro, sente que amanhã já chegou. Gosto.